650, página 445. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 20 dias. Desi está aqui outra vez. Agora está aqui quase todos os dias, a passear o seu sorriso afetado pela casa, de pé na cozinha, quando o pôr do sol ilumina o seu perfil, para que eu o possa admirar, puxando-me pela mão até à sala das tulipas, para que lhe possa agradecer outra vez, recordando-me como estou segura e o quanto sou amada. Ele diz que estou segura e sou amada, embora não me deixe ir embora, o que não me faz lá sentir muito segura e amada. Não me deixou chaves de carro, nem chaves da casa, nem o código de segurança do portão. Sou literalmente uma prisioneira. O portão tem 4,5 metros de altura e não há escadas na casa. Já procurei. Suponho que podia arrastar várias peças de mobília até ao muro, pô-las umas em cima das outras, subir até ao topo e deixar-me cair para o outro lado, afastando-me a coxear ou a rastejar. Mas a questão não é essa. A questão é que eu sou a sua estimada e amada hóspede. E uma hóspede devia poder ir-se embora quando quisesse. Há uns dias falei no assunto. E se eu precisar de me ir embora de imediato? Talvez eu devesse mudar-me para cá, contrapõe ele. Assim podia estar aqui o tempo todo, a zelar pela tua segurança. E no caso de acontecer alguma coisa, podíamos ir embora juntos. E se a tua mãe ficar desconfiada, aparecer aqui e descobrirem que me estás a esconder, seria horrível. A mãe dele. Eu morria se a mãe dele aparecesse ali, porque ela denunciar-me-ia de imediato. A mulher despreza-me, tudo por causa daquele incidente quando andávamos no liceu. Já foi há tanto tempo e ela continua a guardar-me rancor. Arranhei o rosto e disse a Desi que ela me tinha atacado. A mulher era tão possessiva e tão fria comigo que bem podia ter acontecido. Não se falaram durante um mês. Era óbvio que tinham feito as pazes. Jacqueline não sabe o código, diz ele. Esta é a minha casa do lago. Faz uma pausa e finge pensar. Devia mesmo mudar-me para aqui. Não é saudável para ti passares tantas horas sozinha. Mas eu não estou assim tanto tempo sozinha. Temos uma espécie de rotina estabelecida em apenas 2 semanas. É uma rotina instituída por Desi, o meu carcereiro Janota, o meu cortesão mimado. Desi chega a seguir ao meio-dia, sempre a cheirar a algum almoço caro que devorou com Jacqueline, nalgum restaurante com toalhas de linho branco. O tipo de restaurante a que ele me podia levar se nos mudássemos para a Grécia. Esta é outra opção que ele me propõe repetidamente. Podíamos mudar-nos para a Grécia. Por alguma razão, acredita que nunca serei identificada numa minúscula aldeia piscatória na Grécia, onde já passou muitas vezes o verão e onde sei que nos imagina a bebericar vinho, a fazer preguiçosamente amor ao pôr do sol, com as barrigas cheias de polvo. Cheira a almoço quando entra. O cheiro emana dele como um perfume. Deve pôr um bocadinho de fígado de ganso atrás das orelhas, da mesma forma que a mãe tinha sempre um vago perfume vaginal. Comida e sexo. É isso que os Collins trezandam. Não é uma má estratégia. Ele entra e faz-me água na boca. O cheiro traz-me qualquer coisa agradável para comer, mas não tão agradável como o que comeu. Ele está a emagrecer-me. Sempre preferiu as mulheres esbeltas. Por isso traz-me carambolas maravilhosas e alcachofras pontiagudas e caranguejo. Qualquer coisa que requeira preparação elaborada e, em compensação, engorde pouco. Já voltei quase ao meu peso normal e o meu cabelo está a crescer. Uso o penteado para trás com uma fita que ele me trouxe e pintei-o novamente à minha cor, graças à tinta que ele me trouxe. Creio que te vais sentir melhor contigo mesma quando começares a parecer-te mais contigo mesma, querida. diz ele. Sim, tem tudo a ver com o meu bem-estar e nada com o facto de ele querer que eu tenha exatamente o aspecto que tinha antes. Amy, cerca de 1987. Almoço, enquanto ele fica por ali a rondar, à espera dos elogios. Quem me dera nunca mais ter de dizer aquela palavra obrigada. Não me lembro de Nick alguma vez ter parado para me permitir me obrigar a agradecer-lhe. Termino o almoço e ele arruma as coisas o melhor que sabe. Somos duas pessoas pouco acostumadas a limpar o que sujam. A casa está a começar a parecer habitada. Manchas estranhas nas bancadas, pó no parapeito das janelas. Terminado o almoço, Desi mexe em mim durante um bocado. No meu cabelo, na minha pele, nas minhas roupas, na minha mente. Olha bem para ti, diz ele, enfiando-me o cabelo atrás das orelhas, da forma como ele gosta, abrindo-me um botão da camisa e alargando-a junto ao pescoço, para poder olhar para a concavidade da minha clavícula. Põe um dedo na pequena depressão, preenchendo o vazio. É o obsceno. Como é que Nick te pode ter magoado, não te ter amado, ter-te traído? Está constantemente a bater nestes pontos, a carregar verbalmente sobre uma nódoa negra. Não seria maravilhoso esquecer Nick e esses 5 anos horríveis e seguir em frente? Tens essa hipótese, sabes? Começar totalmente de novo com o homem certo. Quantas pessoas podem dizer isso? Eu quero começar de novo com o homem certo, o novo Nick. As coisas para ele estão a ficar feias, terríveis. Só eu posso salvar Nick de mim mesma. Mas estou encurralada. Se alguma vez te fosses embora daqui e eu não soubesse onde estavas, teria de ir à polícia, diz ele. Não teria escolha. Teria de me certificar de que estavas em segurança, que Nick não estava a prender-te, algures, contra a tua vontade, a violar-te. Uma ameaça disfarçada de preocupação. Olho para Desi com franca aversão agora. Às vezes sinto que a minha pele deve estar quente de repulsa e do esforço para a manter escondida. Tinha-me esquecido de como ele era, da manipulação, da persuasão ronronante, da intimidação delicada. Um homem que acha a culpa erótica. E se não consegue o que quer, puxa as suas alavancazinhas e põe o castigo em movimento. Pelo menos Nick era homem suficiente para ir enterrar a picha no outro lado. Desi não para de me pressionar, com os seus dedos serosos e afilados, até eu lhe dar o que ele quer. Pensei que conseguia controlar Desi, mas não consigo. Sinto que alguma coisa de muito mau vai acontecer. Página 449. Nick Dunn, desaparecida há 33 dias. Os dias eram soltos e compridos e depois enfaixaram-se contra uma parede. Numa manhã de agosto, saí para ir comprar mercearia e quando voltei para casa encontrei Tanner na minha sala com Boney e Gilpin. Em cima da mesa, dentro de um saco plástico de recolha de provas, estava um taco grosso e comprido, com delicados entalhes para os dedos. Naquela primeira busca, encontramos isto no rio, a jusante da sua casa, disse Boney. Na verdade, na altura não parecia ser nada de especial. Apenas um dos destroços estranhos que aparecem na margem de um rio. Mas nós guardamos tudo numa busca destas. Depois de nos ter mostrado os seus bonecos, Punch e Judy, fez-se luz. Por isso pedimos ao laboratório que o analisasse. E, disse eu em tom inexpressivo. Boney levantou-se e olhou-me diretamente nos olhos. Parecia triste. Conseguimos detectar sangue de Amy nele. Este caso está agora classificado como homicídio. E acreditamos que esta seja a arma do crime. Rhonda, por favor. Está na hora, Nick, disse ela. Está na hora. A próxima parte estava a começar. Página 450. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 40 dias. Encontrei um bocado de corda velha e uma garrafa de vinho vazia e tenho-as usado para o meu projeto. Também algum vermute, é claro. Estou pronta. Disciplina. Isto vai requerer disciplina e concentração. Estou à altura da tarefa. Arranjo-me para ficar com o visual preferido de Desi. Flor delicada, o cabelo em ondas soltas, perfumado. A pele empalideceu após um mês ali fechada. Estou quase sem maquilhagem. Uma ponta de rímel, faces rosadas e batom de brilho transparente. Estou a usar um vestido cor-de-rosa justo que ele me comprou, sem sutiã, sem cuecas, sem sapatos, apesar do frio do ar-condicionado. Tenho a lareira a crepitar e perfume no ar. E quando ele chega depois de almoço, sem convite, recebo com prazer. Ponho os braços à volta dele e enterro o rosto no seu pescoço. Esfrego a minha face na dele. Tenho sido cada vez mais meiga com ele nas últimas semanas, mas esta atitude de me agarrar a ele é novidade. O que é isto, querida? Diz ele surpreendido e tão satisfeito que quase me sinto envergonhada. Tive um pesadelo horrível esta noite, sussurro, com Nick. Acordei e a única coisa que queria era ter-te aqui. E de manhã passei o dia inteiro a desejar que estivesses aqui. Posso estar sempre aqui, se quiseres. E quero, digo, virando do rosto para cima. Deixando-o beijar-me. O seu beijo enoja-me. Mordisca com hesitação, como um peixe. É Desi a ser respeitoso para com a mulher violada e vítima de abusos. Volta a mordiscar com lábios frios e úmidos. As mãos mal me tocam. E eu só quero que aquilo acabe. Quero que termine. Por isso puxo para mim e abro-lhe os lábios com a língua. Quero mordê-lo. Ele recua. Amy, tu passaste por muita coisa. Isto é muito rápido. Eu não quero que tu faças isto rápido, se não quiseres, se não tiveres a certeza. Eu sei que ele vai ter de tocar nos meus seios. Sei que vai ter de entrar em mim e quero que aquilo acabe. Mal consigo reprimir o impulso de o arranhar. A ideia de fazer isto lentamente. Tenho a certeza, digo. Acho que tenho a certeza desde que tínhamos 16 anos. Tinha apenas medo. Isto não significa nada, mas sei que o vai deixar excitado. Volto a beijá-lo e depois peço-lhe para me levar para o nosso quarto. No quarto, começa a despir-me lentamente, a beijar partes do meu corpo que não têm nada a ver com sexo. O meu ombro, a minha orelha. Enquanto o guio delicadamente para longe dos meus pulsos e tornozelos. Limita-te a foder-me, por amor de Deus. 10 minutos depois, agarro-lhe na mão e ponho-a entre as minhas pernas. Tens a certeza? Diz ele, recuando ligeiramente, corado, um caracol caído sobre a testa, tal como no liceu. Podíamos estar no quarto do dormitório, pelos progressos que Desi tem feito. Sim, querido, respondo, e estendo modestamente a mão para a sua picha. Mais 10 minutos e ele está finalmente entre as minhas pernas, a entrar e a sair suavemente, lentamente, lentamente, a fazer amor. Parando para beijos e carícias, até eu o agarrar pelas nádegas e começar a pressioná-lo. Fode-me, sussurro, fode-me com força. Ele para. Não precisa de ser assim, Amy. Eu não sou Nick. Grande verdade. Eu sei, querido. Só quero que tu me preenchas. Sinto-me tão vazia. Isso convence-o. Faço caretas por cima do seu ombro, enquanto ele investe mais umas quantas vezes e se vem. Dou por isso quase demasiado tarde. Oh, Isto é o som patético que ele faz quando se vem. E finjo os e as sons suaves e felinos. Tento produzir algumas lágrimas, pois sei que ele me imagina a chorar com ele, da primeira vez. Querida, estás a chorar? Diz ele ao sair de mim. Beija-me uma lágrima. É porque estou feliz, digo. Porque é isso que aquele tipo de mulheres diz. Anuncio que preparei uns martinis. Desi adora uma bebida decadente à tarde. E quando eles esboçam movimento para vestir a camisa e os ir buscar, insisto para que fique na cama. Quero fazer alguma coisa por ti, para variar, digo-lhe. Por isso corro até à cozinha e agarro em dois copos de martini. No meu ponho gin e só uma azeitona. No dele ponho três azeitonas, gin, suco de azeitona, vermute e os meus últimos comprimidos para dormir. Três, esmagados. Levo os martinis e há aconchegos e narizes encostados e eu vou sorvendo o meu gin enquanto isso acontece. Levo um avanço que tem de ser atenuado. Não gostas do meu martini? Pergunto, quando ele só bebe um gole. Sempre imaginei ser tua mulher e preparar-te martinis. Eu sei que é uma tolice. Começo a fazer beicinho. Oh, querida, não é tolice nenhuma. Estava apenas a levar o meu tempo, a desfrutar, mas bebe tudo de uma vez. Se te faz sentir melhor. Está animado, triunfante. A sua picha está escorregadia com a conquista. Ele está basicamente como todos os homens. Não tarda a ficar sonolento. E depois disso, a ressonar. E eu posso começar.